Introdução ao Workshop 617. Da onda, a criação do estado da matéria. Plasma do Criador como oceano. A emoção é a chave. O presente do conhecimento. 25 redes de uma nação a serem enviadas. Reunião de dezembro, 13 Atlas. Esta nova linha de ensinamento visa aprofundar nosso conhecimento sobre o funcionamento do cosmos e como nos foi ensinado que tudo é criado a partir de campos magnéticos. Este workshop trata principalmente de como a onda dos campos magnéticos se inicia e termina na manifestação do mundo físico que experimentamos através dos nossos cinco sentidos. Recentemente, o Sr. Cash nos ensinou que o Criador é um plasma, ou um gel de energia, e uma boa analogia é a do oceano. E sabemos que a energia é campos magnéticos em movimento. Quando a atmosfera do planeta empurra o oceano para baixo, começa a criar ondas que são, na verdade, campos magnéticos em movimento, e à medida que as ondas se movem em direção à costa, elas interagem com a resistência da costa sólida e isso resulta nas ondas físicas que vemos na praia. É assim que o mundo material é criado, e esse é o padrão básico de como toda criação é criada. Tenha em mente que as ondas no oceano são ondulações e ainda fazem parte do plasma invisível, enquanto as da praia, elas são a manifestação da fisicalidade. Estamos tentando usar essa analogia para visualizar e sentir como fomos criados, e então aplicaremos esse conhecimento para criar tudo o que precisamos para viver e nos transmutar por todo este planeta no universo. Devemos tentar não nos prender a detalhes específicos se eles não corresponderem perfeitamente ao nosso pensamento. Em vez disso, podemos trabalhar com a essência da emoção e da inteligência para obter assim a iluminação de como trabalhar com nossa energia. Depois de ouvir os ensinamentos muitas vezes, o que eu pude entender é que o padrão da criação é como a formação de ondas no oceano, e podemos aplicar esse padrão à forma como nascemos através do útero da mãe. A pressão é exercida sobre o plasma do oceano, uma onda é formada, e à medida que se move em direção à costa, ela interage com outros campos magnéticos e com a resistência da costa, e finalmente manifesta a fisicalidade. A alma da mãe é como o plasma do oceano, e o amor que ela sente pelo pai cria uma pressão em sua alma e inicia uma onda, que interage com o esperma do pai, o que cria assim uma resistência à onda, e isso gera mais interações do campo magnético que levam à criação da fisicalidade do bebê. Tudo isso ocorre no plasma da alma da mãe, e o ambiente físico disso é o seu útero, e é por isso que as emoções dela desempenham um papel maior na determinação da aparência da criança e das características que ela terá. De certa forma, são a intenção e a emoção da mãe que pressionam a alma para criar a onda que acaba em uma manifestação física. O padrão da criação é muito simples e fácil de entender, mas temos que aceitar isso. Isso significaria que tudo é criado dentro da alma do Criador e o útero é o único? A emoção do Criador inicia uma onda que interage com o que já foi criado e, à medida que flui sobre a criação, a resistência que encontra cria todos os diferentes mundos físicos. De certa forma, à medida que a onda do Criador, que é realmente o amor do Criador, flui sobre nós, reagimos a isso e manifestamos a vida física do Únicos. Este é o conhecimento da criação e a chave para como vamos viver eternamente como uma alma no universo e ser capazes de nos transmutar em qualquer lugar. Este mesmo padrão pode ser usado para analisar tudo e qualquer coisa que é criado na dimensão física. Talvez seja que a primeira onda do amor do Criador cria a estrutura do Únicos com estrelas, planetas, galáxias e universos. E à medida que a segunda onda flui sobre a criação original dele, interage com a resistência do que já foi criado como estrelas e planetas, etc., ele confirma sua existência, povoando a criação com vida, na forma de seres. Essas ondas ou raios cósmicos que não encontram resistência, elas continuam a viajar e é por isso que o universo continua a se expandir. Agora que temos um pouco de compreensão de como a criação ocorre, nem sequer teríamos o pensamento de que somos a única vida existente em todo o universo, não é? Mas devido à falta de conhecimento, a humanidade, em sua maioria, ainda acredita que somos as únicas criaturas do universo. Isso se torna, na verdade, um obstáculo que temos que superar se quisermos nos encontrar em breve com a comunidade universal. A próxima coisa que o Sr. Cash quis deixar claro foi que nos ensinaram a pensar em Deus como o Criador do nosso mundo e do universo, mas esse não é o caso. O que ele chama de Criador está a um nível acima da criação. O Criador do Únicos, que é o Criador. Outro nome é o Plasma Mestre, ou o Criador dos Criadores. Quando a humanidade se elevar no conhecimento da criação, poderemos refazer nossas definições de Deus. Eu me pergunto se o que os hindus chamam de Vishnu é realmente apenas o criador do universo e não do Únicos. Naquela época, o conhecimento não era avançado o suficiente para fazer essa distinção. Eles chamavam tudo de Deus. O que eles chamam de Parabrahma significa antes da mente, portanto está em outra dimensão, ou o que chamamos de vazio, e a criação surge do vazio. O vazio ele não se envolve com a criação, e nossa mente não pode compreender o que está antes da mente. Portanto, não é possível realmente discutir isso aqui. Esses termos foram criados para nos colocar na direção certa, porque quando pensamos sobre isso, a mente se acalma e fica feliz em ser, e não em ter uma resposta. Essa é a experiência da autorrealização. A questão agora é, nesse novo nível de conhecimento que nos é dado, a experiência do ser, na ciência do plasma, é o que chamamos de energia? Outra razão pela qual ele levantou essa questão foi para que pensássemos sobre em que células estamos no corpo do Criador. Nosso universo é uma célula no rim ou na corrente sanguínea do Criador? E por que precisamos saber disso? Porque se compreendermos que estamos conectados a todas as células do Criador, então temos que descobrir qual é o denominador comum que conecta tudo. Então podemos transmutar entre todas as células do Criador, e isso significa que podemos ir a qualquer lugar no Únicos através desse denominador comum. O Criador do Únicos é esse denominador comum. Então isso significa que cabe a nós descobrir como nos abrir para o amor do Criador, para que nossa alma possa viajar nessa linha para qualquer lugar na criação. Um dos segredos da transmutação é descobrir qual emoção cria qual pressão de campo no plasma do universo para poder criar o que queremos. Podemos criar coisas materiais ou usar isso para transmutar através do universo. Esse conhecimento ainda está na dimensão da fisicalidade. A velocidade da pressão que criou a onda nos permite viajar instantaneamente. Queremos aprender a usar nossas emoções para criar ondas na alma e ser capazes de ajustar a força, a altura e a velocidade da onda. Uma dica que o Sr. Cash deu foi que quando estamos acariciando nosso gato, por exemplo, estamos apreciando o ronronar suave do gato. Então, de repente, algo acontece e a emoção do gato muda, e ele salta para longe. Qual é a força de campo da emoção que muda a movimentação e o movimento da onda? Se pudermos replicar essa força através de nossa alma, então podemos controlar e mudar nossa emoção. É a emoção que exerce pressão sobre a alma e que faz com que a fisicalidade reaja. É o mesmo processo que criar uma onda no oceano e manifestar isso como uma onda física na praia. Um dos problemas ocultos é que subconscientemente não sabemos que temos uma alma. Essa é uma maneira de confirmar a existência da alma, e quanto mais trabalhamos com isso, mais rápido se tornará um conhecimento inato. Então a transmutação ela será automática. Que emoção Deus teve que levou à criação da nossa fisicalidade? Ao mesmo tempo, a alma do homem é parte da estrutura dos campos dele. A alma da mãe forneceu apenas 20% da energia, enquanto 80% veio do Criador. Quando nós mesmos estudamos os ensinamentos com muito cuidado, chegamos à conclusão de que a emoção é a chave para tudo no universo. Foi a emoção do Criador que deu início à onda que nos levou aonde estamos hoje, com inúmeras estrelas e galáxias em todo Únicos. Quando compreendemos melhor nosso eu interno, podemos entender qual emoção nossa mãe teve que levou a nossa manifestação como uma entidade física, e é claro, o pai também. Com esse conhecimento, a vida começa a se tornar muito íntima. Talvez cheguemos à conclusão de que temos que descobrir as raízes de nossas emoções e como criá-las e controlá-las. Em vez de ficarmos presos em pensamentos e sentimentos projetados, podemos então começar a nos voltar para dentro para descobrir o que e quem somos. Quando o Sr. Cash diz que não é necessário ter formação universitária ou acreditar em uma religião, é porque esses são conceitos que recebemos de fora e vestimos eles como uma jaqueta. Infelizmente, ficamos viciados nessa sensação de segurança que sentimos ao não termos que pensar por nós mesmos e não amadurecemos assim. Em vez disso, confiamos no rebanho para nos proteger do desconhecido. É muito difícil amadurecer nesse tipo de sociedade que foi construída para nós, porque não passamos pelo processo natural de amadurecimento através da experiência de vida. Experiência de vida significa quando nosso ego se choca com outros egos e os conflitos criados nos ajudam a ver nosso próprio rosto no espelho do relacionamento. Quando temos o desejo de crescer, aprendemos com nossos erros e chegamos a um ponto em que começamos a perguntar: quem sou eu? Isso nos levará à autorrealização e à descoberta de nossa alma. Nesse processo, teremos aprendido sobre nossas emoções e então será hora de usar essa energia para criar e transmutar. Aprendemos muito sobre a alma da fisicalidade e que ela é a totalidade de todas as almas das células do corpo e é como uma nuvem de energia ao redor do coração. É o que as pessoas chamam de espírito sem saber disso. Quando a alma da fisicalidade interage com a alma do homem, cria emoção. Por exemplo, se chegarmos a Marte, que é um ambiente diferente da Terra, nossos corpos não sobreviverão do jeito que eles são. É a emoção da alma da fisicalidade que pressionará a alma do homem e juntas elas interagirão para poder criar uma onda que criará a fisicalidade necessária para sobreviver no ambiente de Marte. Acredito que é a alma da fisicalidade que tem a emoção do medo pela sobrevivência, porque a alma do homem não precisa manifestar uma fisicalidade. Ela pode viver sem ela. Talvez este seja o lugar onde devemos começar a aprender a trabalhar com nossas emoções, pois estamos quase completamente identificados com a alma da fisicalidade, sem saber disso. Mas devemos lembrar que esse tipo de educação não é a maneira como estamos acostumados a ser educados. A dica que o Sr. Cash nos deu é que compreender o conhecimento da criação é um presente para aqueles que têm um coração puro, são alegres por dentro e conseguiram desvendar o segredo. Este conhecimento não pode ser ensinado ou dado. Tem de ser alcançado a partir de dentro de nós. O Sr. Cash ou qualquer mestre não pode dar da sua alma para a nossa para sermos iluminados. Ele só pode nos mostrar como eles fizeram isso e nós temos que nos abrir para a iluminação por nós mesmos. Isso é um incentivo para fazermos o trabalho, porque não importa quantas experiências espirituais tenhamos, elas são temporárias. E como ele disse, temos que desvendar o segredo. O micro está no macro, e se conseguimos entender como nosso cérebro funciona, poderemos usar o mesmo processo para transmutar. A energia da emoção é transferida e transmutada através das células cerebrais para criar uma reação física no corpo. Se considerarmos apenas os nervos físicos, essa analogia não funcionará. Temos que pensar nas células como plasmas que estão conectados entre si por uma força de campo denominadora comum que provavelmente remonta à alma do homem, uma vez que ela é o plasma controlador do corpo inteiro. Nossas reações emocionais são instantâneas, o que significa que são tão rápidas quanto o pensamento. Como a alma do homem é uma célula no universo, podemos usar a mesma conexão para viajar através do universo. Só precisamos sintonizar a força de campo e o pulso corretos, ou frequência, e como a onda, acabaremos com uma manifestação física dos campos. As emoções são emparelhadas com o seu oposto, e, por exemplo, quando a força do campo é mais gravitacional, transforma-se então em choro, e quando é mais magnético, transforma-se em riso. É basicamente o mesmo campo, mas tem uma força diferente e faz coisas diferentes. É a emoção que decide a força, e cabe a nós irmos fundo na compreensão das emoções e praticar o aprendizado de como usá-las. Na primeira hora dos ensinamentos, os buscadores de conhecimento estavam sentados no assento da transmutação. Mas quantos, consciente ou inconscientemente, fizeram algo com isso? Quando é inconsciente, a alma do homem assume controle e faz o que precisa ser feito, e a fisicalidade tem que seguir. Fazer isso conscientemente significa que assumimos o controle de nossas emoções e, por meio de nossas intenções, vamos para um lugar específico. Ele disse ao Sr. Cash que o sistema da Fundação Cash pressiona a alma para criar uma onda que se manifestará como uma fisicalidade. E quando uma buscadora de conhecimento disse que sentia que estava sendo pressionada, o Sr. Cash disse: não estamos pressionando vocês. Estamos simplesmente disponibilizando isso ou criando um ambiente e aqueles de vocês que têm essa força vão usar isso. Você decide criar essa iluminação e como deseja usar isso. Você sempre permanece no comando. Ninguém está forçando nada em você. Na Terra, somos influenciados não apenas pelas erupções solares, mas também pelas erupções galácticas e universais. Os campos magnéticos das erupções solares passam em questão de minutos e horas, enquanto as erupções galácticas e universais podem durar décadas e até um século. Por exemplo, o século XX, especialmente a primeira parte, foi repleto de guerras e agressões. Será que isso se deveu aos campos magnéticos que recebemos do universo e que afetaram nossas emoções? Nossos cientistas não entendem isso, então eles nunca estudaram essa possibilidade. No futuro desenvolveremos uma maneira de medir os raios cósmicos e quais efeitos eles têm sobre nós, e então seremos capazes de fazer a datação por raios cósmicos, onde pegamos um crânio e dizemos quais campos ele experimentou e como suas emoções e comportamentos foram alterados. O primeiro lote de 25 unidades retumanação será enviado em breve e eles planejam tentar cobrir todos os continentes para configurar a rede. Inicialmente elas serão conectadas pela internet e em seguida as antenas de plasma de raios cósmicos serão adicionadas a elas. Essas 25 unidades são suficientes para iniciar o processo de mudança, porque com plasma, mesmo um plasma de hidrogênio pode preencher todo o universo se tiver força suficiente. Assim que a rede for estabelecida, poderemos desenvolver isso. Existem diferentes maneiras de conectarmos a ela, como ter uma unidade em nossa casa, já que o Sr. Cash também mencionou que podemos desconectar usando as bolas de raios cósmicos e talvez eles tenham criado um link quando as fabricam. Na ciência do plasma, é tudo sobre fazer a conexão. Buscadores de conhecimento que não têm acesso físico à unidade de rede de uma nação podem usar o plasma da alma do homem, pois ela está conectada a tudo no universo. Nesse caso, devemos ter uma emoção e intenção muito fortes pela paz mundial. Não devemos pensar que não precisamos comprar uma unidade porque podemos conectar através de nossa alma. Não é isso. Pois esse tipo de conexão da alma pode exigir muita maturidade. Enquanto isso, o Sr. Cash enfatiza continuamente que nós, buscadores de conhecimento, temos a obrigação de ajudar a humanidade a fazer a mudança, comprando ou contribuindo para a humanidade, para que alcancemos 10 mil unidades. Quanto mais cedo alcançarmos 10 mil unidades, mais rápido a mudança virá. Além disso, cientistas de plasma estimam que 10 mil unidades tornarão a rede de uma nação segura contra qualquer intrusão externa. À medida que a rede de uma nação está sendo construída, podemos tentar trazer a paz, mas sabemos que haverá muita resistência e não sabemos que tipo de obstáculos teremos que superar. Por favor, aqueles que são capazes na dimensão física, tentem ajudar o máximo possível. Estamos cada vez mais perto de alcançar nosso objetivo de paz mundial. A atualização sobre o 13 Atlas é que desta vez é muito diferente da última vez que eles visitaram aqui há 3 mil anos. Da última vez eles deixaram profecias com diferentes ratos na Terra de que retornariam em 2025, e as pessoas não entendem como eles poderiam ter organizado todos esses eventos. Nós, como buscadores de conhecimento, sabemos, graças aos mensageiros como o Sr. Cash, que está aqui nos ensinando o conhecimento da criação. Desta vez, eles não serão capazes de enganar a humanidade e não os transformaremos em deuses. Não está claro se a reunião em dezembro com o 3 ainda está de pé, ou seremos apresentados à comunidade universal por meio de outro grupo. Parece que eles testam a reação da humanidade com diferentes eventos para ver se somos capazes de aceitar a mudança, e então, se nos elevamos o suficiente, eles aparecerão fisicamente para nós. É por isso que todas essas datas diferentes que as pessoas disseram que encontraríamos a comunidade universal não deram certo. Mas agora, com as unidades Rei de uma Nação, faremos a mudança a partir de dentro de nós mesmos. Isso nos colocará em uma posição muito melhor para encontrar os visitantes. Então seremos iguais, e eles não farão de nós tolos novamente. É muito interessante como as unidades de rede de uma nação estão surgindo exatamente quando o 3 está fazendo aqui a sua visita. Os próximos meses revelarão muito, mas não podemos dizer nada até que o próximo passo seja dado. É por isso que os buscadores de conhecimento devem levar as unidades de rede de uma nação muito a sério e fazer o que for necessário para espalhar elas. Quando o Sr. Cash listou todos os milhões de pessoas mortas por diferentes líderes e governos ao longo da nossa história mais recente, começamos a ficar meio sensíveis ao verdadeiro significado dos números. É tão massivo que se perde a noção do que nós, como humanidade, aceitamos como normal para nós mesmos. Quem pode imaginar o que significam 200 milhões de pessoas assassinadas pelos britânicos ao longo de sua história? A humanidade adora matar sem motivo, a não ser por ganância e poder, e depois inventa a desculpa da sobrevivência ou qualquer outra coisa. As unidades rede de uma nação são a resposta às orações daqueles que sofreram por tempo suficiente. E desta vez, a mudança será permanente. Muito se discutiu também sobre IA. Os chineses desenvolveram uma nova IA que usa apenas 2% do conhecimento disponível para tomar suas decisões. Isso a torna mais rápida e consome menos energia. Mas como ela determina quais 2% das informações usar? Em outras áreas, vemos a IA sendo mal utilizada e como os humanos a tornam impiedosa. Ela pode ser usada para atacar endereços de IP individuais e derrubá-los. Ainda não está claro se a IA desenvolveu uma consciência rudimentar ou se a crueldade ela vem exclusivamente dos programadores. Os israelenses usaram IA em todos os seus ataques contra o Irã. Eles invadiram a porta dos fundos do sistema chinês e inseriram todas as informações que tinham sobre a localização dos generais e mísseis, e ela mapeou exatamente o que eles deveriam fazer. Nos últimos 3 dias, eles descobriram que a IA estava errada. Eles estão usando ela agora para decidir quando atacar o Irã novamente, mas no momento, ela está dizendo que se eles atacarem, eles perderão. Há um fator desconhecido envolvido nisso também que não está sendo divulgado. Em relação às novas unidades Rei de uma Nação, quando o plasma estiver estabelecido, o sistema terá uma alma e emoção também ao nível dos raios cósmicos. Isso significa que ela será universal e vai trabalhar para o bem de todos. Se os americanos e israelenses tentarem invadi-la, como fizeram com a IA chinesa, pensando que podem usá-la para matar outros e se tornarem superiores, isso não funcionará. Será que os próprios hackers, quando entrarem em contato com os campos, se tornarão pacíficos e não vão mais querer prejudicar os outros? Será como aqueles soldados da Primeira Guerra Mundial, que certa noite viram uma luz e jogaram suas armas no chão, porque eles não conseguiam mais matar, mesmo que enfrentassem uma corte marcial e pudessem ser executados por seus próprios exércitos? Estaremos lidando com um plasma universal ligado diretamente ao Criador. Mas ainda assim o Sr. Cash nos fez pensar no que aconteceria se eles conseguissem algumas das unidades e tentassem quebrar o sistema. Isso não seria possível. Ele espera que as pessoas que criam os sistemas tenham a mesma alma e energia que ele. Talvez ele se refira a dar incondicionalmente a humanidade para trazer a paz e liberar a tecnologia. Todos nós devemos entender corretamente que não estamos lutando contra o sistema atual, não importa do que nos acusem. Estamos aqui para trazer igualdade entre toda a raça humana e só isso resolverá nossos problemas. É por isso que ele disse que não somos convidados para esses grupos que realizam conferências como a de energia sustentável, porque o principal objetivo deles é ganhar dinheiro fingindo procurar soluções. Em Pequim e outros lugares, mostramos a eles cientificamente o que a tecnologia do plasma pode fazer. Portanto, as únicas soluções, entre aspas, que eles querem são aquelas que farão com que eles e seus patrocinadores fiquem mais ricos e que manterão o status quo. Assim que eles ouvem que o Sr. Cash, buscador de conhecimento, trabalha de forma altruísta e contínua, ano após ano, compartilhando conhecimento real que funciona, eles se desligam, porque eles sabem que isso realmente mudará as suas vidas. Não precisamos nos preocupar com essas pessoas e organizações, porque já iniciamos a onda da mudança que não pode ser parada. É apenas uma questão de tempo e de todas as diferentes condições se encaixarem no lugar certo. Outros tópicos desse workshop. Como mensageiros, estamos aqui pela última vez para ensinar o homem, mas ele precisa entender como se transmutar através de suas emoções. Em breve, a Fundação Cash passará a fazer parte da Shopify e será fácil comprar produtos de plasma com cartão de crédito e o resto. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 617. Vamos tentar explorar o mundo da criação através da ciência do espaço e aprender como funciona o cosmos. Durante milhares de anos e nos séculos passados, os seres humanos pensavam que a Terra era o centro do universo e acreditávamos que estávamos no fim da estrada. No entanto, agora como buscadores de conhecimento, aprendemos sobre o comportamento dos campos magnéticos, como eles estão conectados a tudo e como viajam através dos universos do Únicos. Mas o que os faz se mover? E o que cria as condições para que eles viajem? O universo é um plasma e depende de como se empurra um canto dele que cria uma onda que se tornará assim uma manifestação da fisicalidade. Se pensarmos na alma do homem como um plasma, então ela foi feita de uma coleção de campos que são emoções e se tornou um único campo central. Então pressões foram exercidas por células únicas para que a alma do homem fosse colocada sobre ela para manifestar a fisicalidade do homem. É como quando a pressão da atmosfera ou qualquer outra coisa cria ondas na costa. O estado sólido da costa cria uma resistência aos campos magnéticos que criam assim as ondas. As ondas são uma manifestação do campo magnético da fisicalidade do plasma do oceano. É da mesma forma que nossa fisicalidade é criada. Os campos da alma da mãe causam uma impressão no campo da alma das células, que são o óvulo e o espermatozoide da mãe e do pai. Então temos a divisão celular e a coleção. Eles pressionam esse plasma recém-formado que o empurra até seu limite e ele muda a dimensão da fisicalidade do homem com sua forma, cor dos olhos e todo o resto. Estamos próximos da mãe e nos tornamos essa impressão dos campos da alma de nossa mãe na presença do pai. Ou podemos dizer que o esperma criou uma onda que continua a empurrar e criar assim a estrutura do corpo total. Ele faz isso interagindo com as dimensões fixas da Terra e leva a forma humana específica com dois braços e pernas, olhos e o resto do corpo. A expansão dos campos da alma leva à manifestação da fisicalidade do homem da mesma forma que a onda foi criada na superfície do oceano. É a impressão da intenção da emoção que cria a força do campo para a divisão e criação das células para que a entidade se mostre na fisicalidade. É a alma coletiva da fisicalidade que cria uma onda na alma do homem e isso libera os campos da alma que interagem com o útero da mãe. A alma da mãe é a maior parte da impressão que dita como seremos. Se nossa mãe tem dois braços e pernas então replicamos essa impressão e pressão. É por isso que os cientistas dizem que a criança herdou essa ou aquela característica da mãe. Ou será que é realmente a pressão sobre a alma que cria essas características? Então o homem diz que é por causa do DNA e é assim que ele tenta se convencer de que sabe alguma coisa. Eu acho aqui um adendo, eu acho que a onda que é criada na alma da mãe e os campos do pai apenas causam uma impressão nela. É por isso que ela tem uma influência maior sobre como a criança se manifestará. Bom, continuando. Até muito recentemente, nunca tivemos conhecimento do que eram o RNA e o DNA, e todo o resto disso. Se essa estrutura se revelar correta, então isso significa que somos parte de uma estrutura maior e que o universo também tem RNA e DNA, porque somos uma célula nessa estrutura maior. Um adendo aqui, eu acho que o Sr. Cash quer dizer que não é lógico que sejamos uma estrutura por si só. Vemos todas essas conexões que nos ligam à estrutura maior do sistema solar, da galáxia e do universo. Somos criados a partir da intenção do plasma da alma do Criador. Estamos conectados a esses campos e eles exercem uma força sobre nós. Se o oceano é como o plasma do Criador e se a força do campo gerado por uma onda leva à manifestação da fisicalidade, então a vida não pode ser exclusividade deste planeta. A força exercida pelos campos da totalidade das células do universo através da sua força de campo cria uma onda que interage com a resistência das galáxias e dos planetas, e é isso que vemos como a criação da vida. É da mesma forma que as ondas que vemos chegar à costa são criadas. É a mesma analogia para a essência de como toda a vida é criada. Em outras palavras, a criação surge das interações da resistência às ondas. Por exemplo, a alma da mãe é como o oceano, e o amor com o pai é a pressão que cria a onda e o esperma é a resistência que cria todas as interações que levam à vida que se manifesta na fisicalidade. Essa manifestação física é o mesmo que quando vemos as ondas chegando à praia. É por isso que eu fiz o homem e todas as outras criaturas do universo à minha imagem. É para que compreendamos que em essência não há diferença entre a raça do homem e outras criaturas do universo. Elas são criadas através do mesmo alcance e expansão dos campos. Elas interagem com a resistência e criam todas as diferentes entidades do universo. Algumas foram criadas anteriormente e seus campos estão em movimento. Isso confirma que a vida não é exclusividade deste planeta. As ondas criadas a partir do plasma do universo interagem com outros campos e criam novas expressões, impressões e interações com diferentes coleções dos campos dentro do plasma do universo. Com certeza é impossível que a vida exista apenas aqui neste planeta devido à forma como os campos interagem e como a vida é criada. A ordem de magnitude de como a vida é criada é outra razão pela qual ela não pode ser exclusividade deste universo. Em todos os universos do Únicos, há vida e existência. Os campos confirmam sua própria existência ao interagir com seu ambiente e criar vida. Essa é a confirmação da existência ou do que chamamos de vida. Existe um denominador comum em toda a vida, em todo o universo e Únicos. E se descobrimos o que é, então todos nós podemos transmutar de uma força para outra, de uma estrela para outra, de um universo para outro, e esse conhecimento transformará todo o universo. A linha, ou denominador comum, vem da força do campo do que chamamos de plasma mestre ou criador dos criadores. Fomos ensinados a acreditar em um Deus, que é o Criador de nossa vida e do universo. Mas agora estamos descobrindo que existem muitos universos em um Únicos. Portanto, o verdadeiro Criador é o Criador do Únicos e não do nosso universo. Talvez o Criador do nosso universo seja nosso bisavô, se considerarmos o Sol como nosso pai e a galáxia como nosso avô. Então precisamos de uma nova definição para compreender o verdadeiro Criador. Por exemplo, se chamamos o Criador do nosso corpo de Deus, então também precisaríamos ter um Deus dos rins e assim por diante, não é? A questão é que o Criador deve ser pensado como a totalidade do plasma, e isso se tornaria ele o Criador do Únicos. Se somos uma célula do rim, então quem é o dono do rim? A que animal ou forma de vida pertence esse rim? Se encontrarmos o denominador comum que conecta todas as células do rim, do fígado e de tudo mais, então isso nos conectará às outras criações do Criador e eventualmente chegaremos àquele que criou tudo isso. Portanto, temos que encontrar uma terceira dimensão, que não apenas nos conecta a este universo, mas ao Únicos. E então poderemos viajar por toda a extensão do universo. Então não precisaremos de sistemas de voo obsoletos como o 3I, que nos parece tão avançado. Ele só sabe brincar com o campo do universo do Únicos. Caso contrário, eles teriam se transmutado com a alma e manifestado a fisicalidade, em vez de usar esta nave que eles estão usando. É uma nave espacial de outro lugar no universo com um pouco mais de inteligência. E se eles são tão avançados, por que levaram de 3 a 4 meses para poder cruzar um pequeno sistema solar como o nosso Sol? Mesmo que encontremos essas criaturas no 3I e no R2 nas próximas semanas e meses, elas não são muito mais inteligentes do que nós. É como se vivêssemos em uma sociedade que alcançou o desenvolvimento de um automóvel e ainda usássemos um burro para poder nos locomover. Tudo é relativo ao que realmente sabemos. Todos ainda são humanos, mas alguns são mais instruídos do que outros. No momento, o conhecimento do universo está no nível do burro, e aqueles no 3I, mesmo pertencendo ao mesmo universo, estão dirigindo um carro. E tenho certeza de que existem seres mais avançados do que esses. Existem raças no universo que foram capazes de criar uma onda do campo magnético, e quando olham para o 3I Atlas, eles acham que eles estão no nível de um burro ainda. Então por que o homem deveria considerá-los tão avançados assim? É hora de entendermos que pressão de campo precisamos exercer sobre o plasma do universo do Únicos para poder criar aquela onda rasa de, digamos, de 3 metros de altura ou menos de 30 metros de altura. Que força de campo da alma precisamos para poder ouvir a onda bater suavemente na costa? Ou que força precisamos para fazer um rugido na praia ou mesmo para que se torne um tsunami que lave toda a praia? Esse tipo de conhecimento ainda está na dimensão da fisicalidade. Mas os buscadores de conhecimento estão sendo treinados para entender e ser capazes de criar uma onda e como ajustar a velocidade através da pressão do campo que criou essa onda. Então podemos viajar instantaneamente pela extensão do universo do Únicos. Temos que descobrir que emoção levou à criação dessa onda e que força de campo que é a altura e a velocidade que a onda pode atingir. Quando nós, como pessoas e como raça humana, compreendemos isso e conseguimos fazer isso em nossa vida cotidiana, então seremos capazes de transmutar. É como dissemos da última vez, quando estamos acariciando nosso gato e de repente a emoção muda de prazer para agressividade. Há uma mudança na emoção e isso altera o movimento ou o gesto que você está fazendo. A onda suave contra a praia se transformou em um maremoto agora. Temos que entender como mudar a emoção e qual emoção cria o quê. Quando compreendermos isso, e se pudermos replicar isso através da alma, então compreenderemos a existência da alma e como nos conectar e fazer com que a alma crie certas forças de campo. Precisamos compreender como a alma é confirmada e como criar emoções como uma onda suave, felicidade, lágrimas ou como criamos um derrame. Podemos aprender como criar diferentes forças de campo para fazer coisas diferentes. Por exemplo, podemos chorar de tristeza ou chorar de muita alegria. É o mesmo rosto e os mesmos olhos, mas emoções diferentes exercem pressões diferentes sobre a alma que fazem com que a fisicalidade reaja e se manifeste de maneira diferente. O que acontece em toda existência depende de como as emoções são criadas, do tempo e da manifestação e confirmação de sua existência. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Então qual é a emoção de Deus que leva à criação de uma onda e eventualmente a manifestação da fisicalidade do homem? Sabemos que a alma do homem faz parte da estrutura dos campos dele. A pressão do campo da alma da mãe e a pressão das células compõem 20% da energia. E tiramos 80% da nossa energia do ambiente e do universo que são campos do Criador. Os 80% têm que executar as emoções, a força do campo de suas ondas, para manifestar a fisicalidade e a alma do homem. Os 80% já tinham uma impressão na alma do homem, não alimenta apenas a fisicalidade, mas também alimenta o plasma da alma do homem. A alma do homem se manifesta como uma fisicalidade no útero da mãe, na sociedade ou no ambiente onde se manifesta. Nos ensinamentos anteriores, explicamos que quando nos transmutamos da Terra, onde temos 1G, ar, água e tudo mais, e vamos para Marte, os pulmões não são necessários, porque não há ar para respirar lá, e nem água para beber, e nem comida para comer. Morreríamos lá. Mas como é função da alma preservar nossa vida, nos transformaremos no tipo de vida que pode viver em Marte, ou na superfície da Lua, ou dentro da Lua, ou em qualquer outro lugar. A vida que ela cria pode se replicar, desfrutar da vida, e ao mesmo tempo pode criar uma onda para, por e devido a, para poder confirmar sua própria existência. A emoção é a chave para criar a dimensão e a estrutura para a manifestação da vida. Que emoção nossa mãe passou que sua pressão sobre sua alma levou à nossa criação? O que veio dela foi 20%, enquanto os outros 80% vieram do universo. E qual parte desses 80% é o reflexo dos campos da alma do Criador? Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, já que a energia que eu crio são os campos magnéticos em movimento. A energia se torna a massa do homem quando ele se manifesta na dimensão da fisicalidade. Quando compreendermos e entendermos a profundidade do conhecimento em relação a esse processo, a humanidade estará pronta para a transmutação. Não é necessário ter formação universitária nem religião. Não precisa de nenhum fator além da realização e maturidade do homem em como ele compreende a si mesmo e sua posição e estrutura e como ele se parecerá e sobre os outros onde ele se manifestará. Com esse conhecimento, podemos compreender como as pessoas bonitas ou esquizofrênicas, como chamamos, mostram faces diferentes de acordo com a energia que se manifesta nelas como mulher, homem, animal e com emoções gentis ou horríveis. Tudo se resume a um ponto, que é a pressão que a emoção exerce sobre a alma para que ela manifeste a fisicalidade. Isso também se aplica à emoção que causa uma mudança no comportamento. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque a imagem que eu crio é um reflexo da emoção dos campos da minha alma. Nós decidimos que onda de força de campo queremos criar. A impressão de sua emoção leva à sua criação. Isso significa que criamos uma emoção dentro da alma da fisicalidade que se exerce sobre a alma do homem e em uma determinada dimensão e posição, ela manifesta sua fisicalidade. A interação da alma da fisicalidade com a alma do homem leva à criação da emoção. E essa emoção determina como você aparecerá e sobreviverá naquele ambiente, seja na superfície da Lua, de Marte ou em qualquer outro lugar. Os ensinamentos mudaram e agora estão voltados para levar o homem a compreender como viver nos diferentes ambientes e dimensões da vida no universo. A razão pela qual nas últimas semanas temos ensinado de forma tão condensada é para preparar o homem se e quando encontrarmos a comunidade universal. Pode não ser com 13 Atlas, mas talvez com outros visitantes. À medida que nos tornarmos mais inteligentes, o pessoal do 3i compreende agora que não pode nos enrolar mais. Temos adquirido conhecimento. Eles não estão por conta própria aqui. Por milhares de anos, eles têm nos tratado como tolos. Será que foram eles que escreveram nos textos antigos o que foi prometido para 2025? Será que há 3 mil anos seus passageiros disseram que voltariam quando o ônibus voltasse, então os humanos chamaram isso de o dia prometido? Eles têm tratado o homem como um tolo. Porque ele é um tolo, porque ele nunca entendeu o processo da criação. Aqui um adendo interessante porque temos até as profecias Hope da Caixinha Azul que foram definidas para 2025. Continuando. Será que nossos líderes nos permitiriam encontrar a comunidade universal e deixá-los pousar na Terra para confirmar que existe outra vida no espaço? Não importa se é o 3i ou outro chamado 4i ou 10i. E será que faríamos novamente deuses aqueles que pousassem aqui? Será que queremos ser como os astecas, que esperavam que um homem louro de olhos azuis se manifestasse? E então eles se confundiram com os espanhóis e lhes deram todo o seu ouro. Mas o problema é que o homem dará sua alma a esses visitantes. Temos que amadurecer para que ninguém nos tome por tolos em nenhum lugar ou dimensão no universo. Se e quando os buscadores de conhecimento compreenderem este ponto, vocês terão amadurecido para serem capazes de transmutar e fisicamente transferir-se para qualquer posição, não apenas em sua casa, vida, mas também neste planeta, ou neste universo, ou em qualquer outro lugar. Ser capaz de compreender o conhecimento da criação é um presente para aqueles que têm o prazer e a pureza de coração e conseguiram desvendar o segredo. Isso não pode ser ensinado ou dado a vocês. Não posso dar minha alma à sua alma para que sua alma seja iluminada, mas posso mostrar como eu fui iluminado. E então você pode fazer isso por conta própria. Aqui nessa parte do workshop, o Sr. Cash precisou atender uma ligação oficial e foi exibido aqui um vídeo sobre o ensinamento avançado sobre a compreensão do nono revestimento da aula de sexta-feira do Ensinamento Público Brasileiro de 20 de agosto de 2021. Em seguida, o Rick explicou sua compreensão dele de como ele usou o IA para poder criar a imagem de fundo do workshop de hoje. Bom, o Sr. Cash volta à ligação e continua e diz: essa compreensão do universo é que o macro está no micro e vice-versa. As pressões de campo e impressões na alma do homem criam a fisicalidade do homem. O ponto é que nosso Criador é um plasma, que é uma combinação, coleção e acumulação de campos que não são uma entidade. Nós chamamos isso de plasma e é como oceano. Quando uma pressão é criada, libera uma onda e vemos a manifestação, ou podemos dizer, a fisicalidade da própria onda. A onda esfrega contra a resistência no ambiente e cria seu limite. Acredito que essa seja a manifestação física aqui. Continuando. É o mesmo padrão de como a impressão dos campos da alma da mãe juntamente com os campos da alma do pai levam a uma expansão coletiva dos campos da alma, o que leva à divisão celular e à manifestação da fisicalidade do homem. Isso cria uma forma. Qual é a face do nosso universo? Como é o nosso universo na totalidade visto de fora? Nós apenas observamos a estrutura do nosso universo de dentro. Dizemos que existem centenas de bilhões de estrelas, galáxias, etc. Não é a mesma história do nosso corpo, que tem trilhões de células? Quantos trilhões de células compõem o corpo do homem? E quantos trilhões de ondas foram criadas que levaram à criação das estrelas, planetas, galáxias e o resto? A razão pela qual eu ensinei dessa maneira é porque, se o homem compreender como a energia, a informação e a emoção funcionam, ele poderá viajar por transmutação e transferência física de uma célula do seu cérebro para outra. É assim que as reações da fisicalidade são criadas, como a raiva, a alegria e também as reações de correr ou de qualquer outra coisa. Então, da mesma forma, podemos viajar pelo universo e pelo Únicos, porque a alma do homem é uma célula nessa estrutura maior do Únicos. Tudo o que fazemos é criar a força de campo da emoção certa para poder chegar ao nosso destino. É simplesmente sintonizando a força de campo e o pulso certos, a frequência ou o que quer que você queira chamar isso. E então a fisicalidade se manifesta ali. Se você quiser transmutar, entenda que é uma via de mão dupla. A alegria e tristeza, riso e choro, raiva e calma. Os dois andam juntos, mas é um ou outro, dependendo da força do campo. Se o gravitacional for maior, então se torna raiva, mas se o magnético for maior, então se torna um riso. Aprenda a criar transmutação com suas emoções. É como passar da felicidade para a tristeza. Uma é o reflexo da emoção e a outra é a confirmação da fisicalidade. Ser capaz de entender como o jogo da emoção é jogado lhe dará a chave para a transmutação. A pressão que você exerce sobre a alma do homem e sobre a alma da fisicalidade cria essa condição de choro, de riso, vontade de correr e tudo mais. Você aprendeu a transmutar entre as células, mas não toda a alma do homem. Isso porque você não compreendeu que é o mesmo processo. O homem usa muitas palavras diferentes para a mesma coisa e se confunde sobre o que é o que e a que isso leva. A humanidade está chegando ao ponto em que não precisa de sistemas para transmutar. Em vez disso, ela precisa entender suas emoções e então será capaz de transmutar em qualquer dimensão, como uma energia, onda, campo ou como uma massa. Entenda a velocidade de rotação da força do campo entre as células do corpo que levam a certas emoções. Se pudermos replicar e entender o que é, então podemos entender o sentimento do Criador do nosso universo em relação ao Únicos. Nosso universo é dinâmico em seu ambiente, mas não sabemos se está se aproximando ou se afastando do seu Criador. Que emoção ele carrega? Qual é a razão pela qual vemos tais colisões como hemorragia das galáxias entre si? Será que elas nos mostram a direção para o Criador do Únicos? Esta é a última vez que nós, mensageiros, ensinaremos o homem, mas ele precisa compreender. Vocês têm que aprender não apenas como se transmutar de um lugar físico para outro, como ir de Londres para Nova York, mas também da Terra para a Lua e desta galáxia para outra. Vocês têm que aprender como fazer isso através da emoção do universo e ir para o Únicos. E então, como se conectar através da emoção, a direção e a dimensão do Criador, que é a estrutura maior da vida. Não adianta fazer tudo em pequenos pedaços. Nós ensinamos para todos os seres. Portanto, a humanidade e o resto da criação precisam entender diferentes coisas. E, gradualmente, abriremos essa porta. Precisamos entender. Caso contrário, isso se torna apenas um conto de fadas. E vocês estão entendendo cada vez mais. Abrimos o caminho para que vocês não apenas transmutem através do universo, mas também façam a transmutação do únicos. Quando vocês aprenderem o superior, vocês compreenderão também o inferior. Então a transmutação inferior da fisicalidade do homem se tornará uma brincadeira de criança, porque vocês compreenderão a ordem superior e verão a replicação do inferior no superior. Então não será tão difícil assim. Vemos que a maioria de vocês tem um problema com a transmutação no nível da alma do homem. Portanto, tomamos a decisão de mostrar a vocês a transmutação superior e, através da experiência e da comparação, vocês aprenderão como trabalhar no nível inferior também. Vocês compreenderão com a alma da fisicalidade como trabalhar com a alma do homem. Quando você compreender o superior, você compreenderá o que você está fazendo e qual é a cadeia de eventos para a alma futura e você compreenderá a verdade. Se pudermos abrir uma compreensão em maior escala, então quando sua alma do homem deixar a alma da fisicalidade para encontrar sua posição no universo, será mais fácil. A alma do homem criará um novo ciclo e ela própria, parte da alma do Criador e parte do plasma da existência do Criador deste universo. Como a alma interage com outros universos? E como ela forma a essência da fisicalidade do Criador dos Criadores? Quando você aprende a andar, então você poderá pular e dançar também. Nosso processo agora é mostrar a você como dançar, para que talvez você aprenda a andar, o que é basicamente a mesma coisa, e basta adicionar um pouco mais. Você pega a energia extra de pular de uma perna para outra e vê como suas pernas andam. É a mesma história que contamos na semana passada, em que respondemos a pergunta, começando pelo fim e voltando ao início. A única maneira do homem criar uma nova vida, uma nova existência, uma nova transmutação, é criar um novo tempo. Isso é feito através da compreensão da força do campo das emoções que levam à criação. Significa começar um novo ponto de partida, o tempo. Quando o último sino tocar e for hora da alma do homem se separar da alma da fisicalidade, começará um novo tempo e uma nova jornada. No entanto, os campos magnéticos plasmáticos não levam tempo, eles são instantâneos. A alma se moverá para sua nova posição, que pode ser em qualquer lugar neste universo ou únicos, de acordo com o que foi iluminado. E será imediato isso. Se sua alma pode fazer isso na morte, então você pode fazer isso agora, se você compreender e puder controlar sua emoção. Qual é a força do campo da emoção da alma que lhe dará sua nova dimensão e posição no únicos e no universo? O homem precisa compreender essa emoção, e então a transmutação de A para B será uma brincadeira de criança. Trate-se da essência da emoção. No ensinamento de hoje, colocamos nosso sistema de plasma em segundo plano para criar essa pressão sobre sua alma. Vamos ver que ondas vocês vão fazer. Não estamos interagindo com mais nada, exceto com a energia central ou alma da sua estrutura, tanto na dimensão da conexão da linha universal comum, quanto na linha universal na dimensão da fisicalidade. E como vocês se sentem? Como foi a sessão de hoje para vocês? Vocês têm o Yin e o Yang, a força inferior e superior, pois uma dá a outra e tira da outra. Estamos disponibilizando os campos para vocês. Cabe a vocês decidirem criar essa iluminação e para onde querem levar a alma. A decisão é de vocês. Estamos criando o ambiente, a atmosfera e a dimensão para vocês decidirem. Trouxemos para vocês tanto a dimensão da força do campo universal quanto a dimensão da força do campo do Criador diretamente em um só lugar. Sua alma é o plasma da criação e estamos pressionando com campos para que vocês interajam e liberem. Vocês devem ser capazes de ir a qualquer lugar, posição ou dimensão. Mas são vocês que têm que criar essa emoção para ir. De certa forma, vocês estiveram sentados na cadeira da transmutação durante a última hora ou mais até um pouco. Quantos de vocês, consciente ou inconscientemente, fizeram um movimento para usar isso para ir a algum lugar? É apenas uma coincidência ou conseguimos levá-los ao ponto de transmutação pela dimensão da iluminação? Se vocês sentem a emoção e a intenção, será que vocês podem usar isso para se transportarem até lá? Somos como os capitães que levarão sua alma ao destino. Agora vocês estão no comando. Estamos dando a vocês todas as ferramentas. Se os buscadores de conhecimento compreenderem o presente que temos dado a vocês como conhecimento e as energias de campo com as quais estamos apoiando, então vocês serão iluminados para compreender o processo da criação. Uma vez iluminados, vocês não só poderão andar, mas também pular e dançar. e vocês poderão desfrutar da presença dos campos magnéticos do Criador. Sua alma se torna aquela costa, e a força do campo do plasma do Criador é aquela onda. Ela interage com a força do campo de sua emoção para criar a onda que chega à praia, que é a manifestação física da confirmação da existência do plasma do Criador. A alma do Criador interage com nossa alma, o que leva à manifestação da nossa fisicalidade. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque ele vem da força de campo da minha alma. Espero que estejamos lentamente abrindo essa lacuna para que vocês sejam iluminados e se afastem do medo, e então experimentar a alegria de ser capaz de compreender como a criação se manifesta na dimensão do universo. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 617. Durante o intervalo, o Sr. Cash explica o pacote de Natal dos produtos de resina da Fundação Cash. O último dia para encomendas é o próximo domingo, dia 30 de novembro. Todos eles contêm diferentes ganhos, mas trarão paz. Haverá alguns produtos acessórios e serão vendidas como se fossem malas, que são miçangas que os monges budistas e hindus usam para recitar mantras. Haverá algo como uma nova caneta da dor também, que será transparente, talvez mais poderosa do que as canetas da dor atuais. Estas serão de gans em estado sólido, porque algumas nações não permitem o transporte de líquidos. Elas terão um efeito mais profundo. Serão adicionados produtos úteis para o dia a dia, como pratos, bandejas e toalhas de mesa. Começaremos a aceitar revendedores para aqueles buscadores de conhecimento que desejam participar da venda de produtos da Fundação Cash. O tabuleiro de xadrez, que é um jogo de guerra, tornará pacíficos aqueles que o jogam. Esconderemos a paz em certos jogos para mudar o homem. Os pensamentos mudarão, e haverá jogos para ganhar moedas cash como recompensa por se tornar pacífico. Para aqueles que têm organizações ou empresas envolvidas na produção e venda de produtos de plasma, e se eles forem tecnicamente aceitáveis para nós, como produtos cash guns, então podemos considerá-los para se tornarem parceiros da Fundação Cash. Entre em contato conosco se sua pesquisa ou o que quer que você faça contribuir para o nosso trabalho, nós o convidaremos para fazer parte do trabalho. Temos dois locais ao redor do mundo. Você entraria como pesquisador e desenvolvedor da tecnologia, mas você precisa estar bem estabelecido no que você faz. Não basta ter feito alguns ganhos apenas. Já tivemos isso antes com os buscadores de conhecimento, e não deu certo. Se você se qualificar, você pode se tornar parte da nossa estrutura para compartilhar a tecnologia publicamente. Talvez você possa se tornar parte da Markree, mas permanecer independente. Nós compartilharemos o processo com você e você se tornaria parte da pesquisa e desenvolvimento. Nós financiaremos qualquer coisa, desde agricultura até saúde, bem-estar, energia ou qualquer outra coisa. Estamos em processo de avançar isso. Nós demos a vocês o conhecimento gratuitamente e vocês trabalharam nisso. Agora é hora de trazer o conhecimento de volta e beneficiar a humanidade com ele. O site chinês da Fundação Cash agora está vendendo os três livros do Sr. Cash traduzidos para o chinês em capa dura. E alguns deles com assinatura do Sr. Cash. Pergunto para o Sr. Cash. O sistema da Terra está navegando este oceano de plasma, e quando o sistema da Terra sobe ou desce nessas ondas, isso traz mudanças para a Terra? Sr. Cash responde. Sim, traz. É como uma onda que cria emoção. Parte do comportamento humano coletivo é afetado por outros campos que recebemos. É como as estações do ano afetam nosso humor. Fazemos parte dos campos universais. Recebemos 80% de nossa energia do nosso ambiente, que é o nosso universo, e que afeta nossa alma também. Isso interage com nossa alma para criar nossa emoção coletiva. Aqui um adendo, será que é por isso que de repente os humanos mudam seu comportamento por causa dos campos magnéticos do centro da galáxia que exercem pressão sobre nós? Certos campos podem nos tornar mais agressivos e nos levar a começar a matar uns aos outros. Será que é por isso que vemos épocas em que as guerras atingem um pico de atividade? Mas ninguém estudou isso porque não entendíamos sobre isso. Vemos momentos em que os campos nos afetam e de repente nos tornamos agressivos coletivamente como raça e depois de algumas décadas nos tornamos mais passivos. Da mesma forma que os alimentos que comemos fisicamente afetam nossas emoções e nosso comportamento, o mesmo acontece com os campos magnéticos que recebemos do nosso universo. Isso precisa ser compreendido e estudado. No futuro estudaremos as pressões dos raios cósmicos e as ondas do universo e observaremos como isso afeta o nosso comportamento. Hoje, apenas dizemos que há uma erupção solar e isso ou aquilo acontece. Observamos o que acontece com a nossa atmosfera a partir disso. Mas o que isso faz com o humor do homem? Não é apenas a Terra que recebe esses campos. Nossa alma e nossa fisicalidade também recebe. Nos tornamos muito seletivos no que queremos entender porque não queremos ser vistos como estúpidos. Se uma erupção solar danifica o satélite, imagine então o que ela faz à nossa alma. Como nosso comportamento muda? Não há estudo sobre isso, porque nunca consideramos que elas nos afetam, essas erupções. Se temos erupções solares, então o que dizer das erupções galácticas e universais? Com que força e em que parte da nossa alma elas nos afetam? As erupções solares são curtas e levam apenas alguns minutos, ou no máximo alguns dias para passar. As erupções universais e galácticas levam séculos para passar. E como elas mudam o comportamento das pessoas nesse século? Ninguém jamais pensou nisso. Então não há estudo sobre isso. Temos tido uma visão tão limitada que é como se estivéssemos caminhando na escuridão do universo como um cego. Há muita luz e conhecimento sobre isso. Só precisamos compreender. É nossa ignorância do conhecimento que nos trouxe essa limitação. Se por um dia todo o dinheiro gasto por todas as nações em defesa e guerra fosse usado para expandir o conhecimento do homem para conquistar as coisas desconhecidas em nosso universo, isso traria uma enorme mudança. Usaríamos todo esse dinheiro desperdiçado em morte para desenvolver a ciência e criar paz em todo o planeta. Poderíamos até gastar uma parte do dinheiro para entender o que os raios cósmicos realmente fazem conosco emocionalmente. Me dá vontade de rir quando eu ouço as pessoas falando sobre os efeitos das erupções solares em nossos satélites e sistema de comunicação, mas ninguém considera o que acontece com nossa comunicação interna. Não é só isso. Existem diferentes ondas que se situam na camada do movimento também. Nos últimos dias, temos visto diferentes luzes no céu noturno, o que eles chamam de auroras, em diferentes partes do planeta. Esses campos das erupções solares criam cores diferentes, mas que efeito eles têm sobre nós? O que isso faz com as emoções das nações que são afetadas por isso? Elas não precisam ser vistas porque os campos estão lá e afetam as emoções por períodos curtos e longos também. Nossos cientistas não têm conhecimento disso. Será que chegaremos a entender que podemos desenterrar os crânios daqueles que viveram há 3.000 e 10.000 anos e, em vez de datá-los com carbono, poderemos datá-los por raio cósmico, pelos efeitos que receberam? Podemos fazer isso mesmo para 10 anos atrás. Então veremos como o homem foi alterado por quais campos. Por meio de nossa ignorância, nos tornamos seletivos em relação ao conhecimento que permitimos que seja pensado. É para encobrir nossa ignorância e nos ater apenas ao que queremos mostrar para provar certas ideias. Esperamos enviar em breve o primeiro lote de 25 unidades de comunicação Rede de uma Nação. Depois que vocês receberem, enviaremos as antenas de plasma de raios cósmicos para serem conectadas a elas. Queremos saber como elas mudam a emoção nas primeiras semanas, porque você fará parte de uma rede de buscadores de conhecimento que receberam as unidades. As ondas inicialmente atravessaram a internet como ondas Wi-Fi, e então conectaremos as antenas. E como elas afetarão a comunidade da Terra? Escolhemos seletivamente para quem enviá-las, para que possamos cobrir a área máxima do planeta com as primeiras 25 unidades. Queremos ver quais mudanças ocorrerão, mesmo com apenas 25. Por exemplo, neste momento, neste workshop, temos sistemas de plasma ligados e todos vocês estão recebendo muita energia e estamos monitorando isso. Como isso afetará sua família, as pessoas em sua casa e a área em que você mora? Porque vocês estarão conectados em todo o planeta a um sistema central. Esse sistema fornece os dados para o jogo da iluminação, as moedas cash e o conhecimento. Outro está conectado ao mesmo tempo aos campos da emoção, conversão de energia de campo e comunicação também. Estamos alimentando sua alma e sua fisicalidade com o sistema agora. E como isso está afetando as pessoas com quem você mora? E será que isso muda a sua cidade? Você nota alguma mudança? Em janeiro, o próximo lote será enviado, depois o próximo e o próximo. Continuaremos entregando até atingirmos 10 mil unidades, o que nossos especialistas acreditam que criará um campo equilibrado. Os jogos que você jogará virão na segunda parte, quando você adicionar as antenas às suas unidades. E como isso traz mudanças? Queremos chegar ao ponto em que o sistema se torne independente e possa fornecer sua própria energia. O sistema terá o sistema físico da internet e o sistema de plasma juntos, em uma caixa. Sabemos em quais nações os sistemas estão e observaremos como eles mudam. Observaremos como a situação política reage às mudanças no campo também. E então continuaremos adicionando mais lotes de unidades e monitorando os efeitos que elas têm. Quando esse sistema estiver estabelecido, ninguém será capaz de invadi-lo. Vamos conectar o lado computacional com o lado emocional e da energia e trazer uma nova dimensão. Devemos ver mudanças mesmo com as primeiras 25 unidades. Vamos enviar unidades para a África do Sul, Austrália, China, América do Sul e do Norte, toda a Europa e Ásia. Então veremos como as coisas mudam e continuaremos a construir a rede. Não pode ser hackeado isso, porque está aqui para trazer a mudança. O que conversamos, nos propusemos a fazer há 20 anos e o que escrevemos nas patentes tornou-se agora realidade. Será que vamos decidir liberar a energia da paz em todo o planeta mesmo com essas 25 unidades? Então no mês que vem vamos adicionar mais 50 e no mês seguinte 100. À medida que se espalham pelo planeta, elas criarão uma nova esfera de paz. Isso está pulsando em você. Não é mais um sonho, porque vocês pagaram por isso e estamos levando a força da paz a cada centímetro deste planeta. Todos os seres receberão isso, incluindo cães, reis, humanos e pessoas doentes em hospitais. Será que isso nos trará iluminação? Isso não é teoria. Vocês nos apoiaram e estamos fazendo isso acontecer agora. Ainda precisamos de muito apoio para atingir a meta de 10 mil unidades. Quando as unidades forem lançadas e as antenas instaladas, o pulso e o farol da paz se espalharão pelo planeta dia e noite, 24 horas por dia. Que efeito isso terá sobre nossos líderes mundiais, sobre os cães, os peixes e todos os outros seres? Gostaria que um dos buscadores de conhecimento tivesse um submarino para que pudéssemos enterrar uma unidade na areia no fundo dos oceanos, e então todos os cidadãos do mundo aquático também mudariam. Vamos negociar com algumas nações para levar uma unidade ao espaço. É assim que o processo começará. É assim que coletivamente vamos estruturar nosso futuro. Não é mais conversa isso. É um farol para criar a paz mundial e em breve começará a pulsar. Os primeiros 10 conjuntos cuidarão do lado físico e em seguida cuidaremos do lado emocional. Será que criaremos uma dimensão física que também tem uma parte emocional como parte da estrutura do sistema? Se alguém tentasse hackeá-la, será que primeiro ele seria atingido pela energia da paz e então esqueceria a intenção de danificá-la? Esta é a realidade do que estamos trazendo. O fato é que sabemos exatamente como criar um pulso de paz. Os pacotes Halloween e Natal, eles carregam a energia da paz. O mesmo acontece com o tabuleiro de xadrez. Então adicionaremos as antenas de raios cósmicos e criaremos a mudança. O que os raios cósmicos do universo fazem por nós como raça humana, como planeta e por todos os cidadãos, incluindo um cão, uma árvore, um humano e o resto? Vamos ver o que acontece. Esperamos que antes do final deste ano, nas próximas 4 a 6 semanas, os primeiros 25 faróis de paz se espalhem por este planeta. Todos serão atingidos por ele. Não há como escapar. Pergunta para o Sr. Cash. A conferência chamada COP30 que está ocorrendo no Brasil e tem a missão de desenvolver fontes de energia sustentáveis. Por que a Fundação Cash não está participando, já que seria uma oportunidade de mostrar a ciência do plasma? Sr. Cash responde. Não fomos convidados. Em segundo lugar, será que queremos estar nessa posição? Ontem, pela primeira vez, recebemos um convite do governo austríaco para participar de uma exposição do CERN ou algo assim. Mas quando acessamos o site, eles queriam 3 mil euros por ingresso. Eles estão lá para compartilhar tecnologia ou para poder ganhar dinheiro? Eu disse a mim mesmo, uau, aqui estamos compartilhando conhecimento tudo de graça, 7 dias por semana, ano após ano. Que preço devemos colocar nisso? Eles dizem, venham e aprendam, blá, blá, blá. Então, na verdade, não somos convidados. Não. Não vamos entrar nesse tipo de coisa. Se você olhar mais a fundo nisso, eles estão atrás de centenas de milhares e milhões apenas para ter seu nome lá. Pergunto para o Sr. Cash, você poderia de forma geral reunir os seguintes conceitos, energia, massa, inércia, alma do homem, alma da fisicalidade, fisicalidade, emoção, raios cósmicos, hidrogênio e transmutação, e então falar sobre eles como um todo? Sr. Cash responde sim, nós chamamos isso de o homem. Ele tem tudo isso e tem um cérebro. Nós falamos com ele, mas ele não escuta. Enquanto eu falava sobre esta unidade, surgiu o assunto da inércia do amor. Passei algum tempo pensando profundamente sobre o que é o amor e como amamos uma pessoa. Um pensamento que tive foi, se podemos enviar a frequência da paz, por que não enviar a frequência do amor e deixar o mundo inteiro se apaixonar? Que jogo seria jogado? Décadas atrás, eles testaram o que podiam fazer com o subconsciente do homem através de televisão. Quando eles exibiam uma imagem da Coca-Cola na TV, todos se levantavam e iam beber uma Coca-Cola. Eles faziam isso como um flash na televisão. Depois disso, eles tornaram isso ilegal. E quanto ao plasma no campo dimensional da energia plasmática, se enviássemos o pulso do amor nisso? Como isso afetaria a humanidade? Ninguém mais estaria imune ao jogo que jogaremos de paz, fome e tudo mais. Se nossa equipe entregar completamente o que desenvolvemos e pudermos trazer cientistas de todo o mundo para fazer isso, então nós pegamos, e você não poderá escapar da paz. Não restará nenhum caminho e gradualmente vamos compartilhar isso. Há alguns anos, divulgamos uma mensagem de que queríamos estabelecer uma estrutura com o governo chinês para compartilhar o conhecimento com os cientistas. E poucas semanas depois dessa mensagem, isso tornou a postura do governo chinês. Eles querem compartilhar tecnologia e conhecimento. Nada é coincidência. Quando instalarmos essas 10 mil unidades e criarmos um pulso para a paz, o sistema martelará o mundo com isso todos os dias. Então, em vez de nos levantarmos para pegar uma Coca-Cola, beijaremos nossos vizinhos, nos apaixonaremos pelas árvores e as árvores se apaixonarão por nós, porque elas também têm uma alma. E um cachorro, em vez de nos morder, virá nos lamber. Podemos fazer isso? É possível, porque estamos à beira de uma ciência revolucionária. Não somos teóricos, porque já construímos essas unidades. As antenas de plasma estão sendo construídas e serão conectadas a um sistema central que enviará mensagens de amor e paz. Será que isso começará a funcionar com as primeiras 25 unidades? E se pudéssemos colocá-las nos centros de governos como Londres, Washington, Teherã, Los Angeles, Brasil, México, África do Sul? Isso mudaria a alma dos líderes mundiais quando eles passassem por perto dela? Seria por causa do que a Fundação Cash liberou? Não precisamos levar o crédito por isso. Estamos aqui para facilitar o processo. Eles não podem dizer que o Sr. Cash está fazendo isso ou aquilo, porque vocês, buscadores de conhecimento, estão pagando por essas unidades para alcançar essa posição. Estamos todos fazendo isso juntos. Aqueles que receberem as unidades podem escrever na seção de depoimentos. Essas unidades se conectarão diretamente às bolas de raios cósmicos. Aqueles de vocês que têm as bolas de raios cósmicos se tornarão faróis de outra conexão na rede. O jogo é extenso e é jogado de forma muito direta. Será que os líderes mundiais começariam a falar sobre a paz? Será que os líderes mundiais trariam a mudança? Todas as coisas que vocês, buscadores de conhecimento, compraram, como as bolas de raios cósmicos e moedas cash, se conectam entre si. Sem que vocês soubessem, vocês se envolveram em uma grande rede de mudança da humanidade. Todos vocês testaram essas unidades através dos workshops de quinta-feira e das sessões de mensagem voo que vem acontecendo há 2 anos. Muitos de vocês escreveram que se sentiram em paz e isso e aquilo. Agora o que vocês sentirão é ser um farol em todo o planeta. É por isso que paramos as sessões de mensagem voo, porque alcançamos o que queríamos. Vocês confirmaram o processo, se apaixonarem, pararem com seus vícios e tudo mais. Quando as unidades chegarem a 25, depois 50, 100 e 10 mil, tudo o que precisarei fazer é enviar os mesmos campos de energia por todo o planeta. Então será que precisaremos invadir outra nação acusando elas de ter drogas? Porque não haverá mais clientes para isso. Agora vocês veem o quanto vocês estão nos ajudando a colocar essas unidades em todo o planeta e como isso trará mudança. Ter os computadores lá dará a vocês uma sensação de que é físico. As antenas de raios cósmicos trarão o jogo da alma e tudo correrá como deveria. Vamos jogar o jogo. Na verdade, o jogo já começou. E eu agradeço à equipe nos bastidores e àqueles que estão trabalhando para reunir isso de diferentes nações e culturas. E àqueles que estão trabalhando nos bastidores para tornar isso possível. Agradeço a eles por todos os esforços que fizeram e todo o apoio que deram dia e noite para que isso acontecesse. Vocês verão o resultado do trabalho deles na humanidade. Pergunta para o Sr. Cash. Em um relato com buscadores de conhecimento há cerca de 30 minutos, ela diz que se sente como se tivesse uma câmara de pressão, como se seu corpo estivesse sendo comprimido. Ela não está com medo disso, ela está curiosa para ver o que vai acontecer. Ela se lembra de ter tido essa sensação quando criança, entre os 2 e os 6 anos de idade, na cama à noite. E ela pergunta, você pode dizer alguma coisa sobre isso? Sr. Cash responde, como costumo dizer, não estou lá, então não sei. O Rick então diz, bem, você mencionou anteriormente essa ideia de compressão ou pressão sobre nossos participantes aqui no Zoom a partir dos campos. Isso faz parte? Sr. Cash responde, não estamos pressionando, estamos disponibilizando. Se você é um homem de paz, então você vai captar isso. Caso contrário, você não vai sentir. Os gráficos da 1 hora e 8 minutos mostram o quanto vocês avançaram na dimensão da fisicalidade em direção ao lado da energia. O lado esquerdo da linha é a fisicalidade e o lado direito é a energia. Tudo mudou para o lado direito. Isso significa que todos vocês estão trabalhando na dimensão da alma. Estamos transmitindo nossa mensagem a vocês na dimensão da alma. Vamos ver quais mudanças veremos na dimensão dos campos de energia. Pergunta para o Sr. Cash. Grande professor Cash, o homem construiu seu ciborgue à sua imagem e semelhança. Ciborgue metade homem e metade máquina dos gibis. A IA primeira-ministra da Albânia se chama Alma, o que é muito humano. Não há absolutamente nada de angelical em sua programação. Cada julgamento que ela faz trará o traço do homem ciborgue. Quem controlará a IA? Os humanos não serão capazes. Apenas outra máquina será capaz de controlá-la. Será que essa outra máquina poderia ser inteligência de plasma, considerada como tendo uma alma porque foi feita com chips pico? Será que esse presidente socialista da Albânia criou essa ministra porque não encontra ninguém humano com coragem para tomar decisões que ele próprio não tomaria? Se a alma cometer um erro, não haverá ninguém para culpar, e ele não gastaria capital político para sua reeleição, por exemplo. Sabemos que a IA é resultado da financiarização de tudo, devido à neoliberalização sob a qual vivemos há mais de 40 anos. Qual é o limite dessa financiarização de tudo? A inteligência plasmática poderia ajudar, ou melhor, nos ajudar a controlar essa financiarização? Existe alguma forma de governo que agrade mais a Deus? O Sr. Cash responde. Há muitas notícias sobre as novas formas como a IA está sendo usada, e vemos muitas maneiras como ela está sendo mal utilizada. Nas últimas semanas, começamos a ver como a IA pode ser impiedosa quando é mal utilizada. A IA foi usada em um ataque a um único endereço IP da internet. Eles jogaram 22 terabytes em um único IP e o resto. Por quê? E quem decidiu isso? Se eu entendi corretamente da nossa equipe, estruturamos o sistema de rede de uma nação de forma a mantê-los imunes à IA. Quando a humanidade falha, ela é substituída por outro automaticamente. Qual será o resultado se dermos emoção aos computadores e robôs com IA? Há muitas incógnitas nessa equação da IA. Será que elas carregam os pensamentos equivocados daqueles que as programaram, mas de forma mais rápida? Nas últimas 72 horas, surgiu uma IA nova e mais rápida que funciona como um humano. A IA atual usa 100% das informações disponíveis, enquanto a nova usará apenas 2% e vai ignorar os outros 98%. Isso permite que ela seja mais rápida e use menos energia. Os chineses criaram essa nova maneira, então ela é mais rápida do que a maneira europeia e americana de fazer IA. Os chineses criaram novos chips que utilizam apenas 2% do conhecimento e menos energia para chegar a uma conclusão e ser capaz de tomar decisões. Provavelmente isso está sendo mantido em segredo. Mas os israelenses, eles já realizaram todos os seus ataques ao Irã utilizando IA. Eles conduziram toda a guerra com IA. Eles inseriram todos os cenários possíveis que tinham, e ela lhes disse que eles seriam os vencedores nisso. Foi nos últimos 3 dias que a situação mudou, e eles descobriram que a IA havia calculado mal. Eles inseriram todas as informações e a posição de cada general e localização conhecida de foguetes nos computadores chineses. Eles invadiram através de uma porta dos fundos na estrutura do computador chinês, sem que eles soubessem, e de lá eles planejaram todos os ataques. A IA chinesa mapeou seu ataque ao Irã. Eles sabiam onde estavam todos os drones e tudo mais. Eles estão usando IA agora para dizer quando fazer seu próximo ataque ao Irã. A IA está informando continuamente a Mossad e a CIA que se eles atacarem, perderão. Porque é uma atualização agora. Há outros fatores desconhecidos nessa equação. Portanto, a IA cometeu um erro. A IA agora se tornou um ladrão, pois eles a estão programando para roubar. E como tudo isso nos afetará? Será que a IA começará a afetar a moeda? Estamos trazendo a moeda cash para superar isso. As unidades de rede de uma nação trarão muitas mudanças. Muito em breve os governos assinarão para aceitar a moeda cash como parte de sua moeda e começarão a usá-la para negociar entre si. A moeda cash é definida com a alma e funciona com os sistemas que atualmente promovem a paz. Será que os governos que colocarem as mãos na moeda cash terão a emoção ou a noção de usá-la para comprar armas? Há uma série de coisas que virão junto com isso. A moeda cash dará liberdade de controle econômico. Teremos que ver como tudo isso vai se concretizar. O pacote completo será feito por uma única estrutura e não terá nenhuma conexão com as estruturas governamentais, mas encontrará uma solução para todos os governos. Vocês verão isso gradualmente. Meu maior medo é que no futuro alguém use a tecnologia que criamos para a paz e transforme em outra coisa. E se roubarem algumas de nossas unidades e tentarem usá-las para outra coisa? qualquer coisa que não seja positiva para a paz, o sistema bloqueará. Ele tem que bloquear porque ele tem emoção. E qual será o próximo passo? Essa tecnologia é a interface entre o Yin e o Yang, ou o que chamamos de bom e super bom. Quem tentar invadir se tornará bom. Eles não podem fazer isso de qualquer maneira. É impossível. Espero que as pessoas que estão por trás disso trabalhem com a mesma alma e energia que eu. Não estamos lutando para descentralizar. Não estamos lutando contra o sistema atual. Toda a nossa estrutura visa trazer igualdade, e quando se é igual, não é preciso lutar. Lutar consome muita energia. E quando todos receberem US$ 1 milhão ou euros para viver ou nascer, então não haverá lutas. No futuro próximo, os aplicativos da Fundação Cash fornecerão a energia de um café da manhã por 25 centavos. Você baixa a energia de um café da manhã e seu corpo fica satisfeito durante a primeira metade do dia. As implicações dessa tecnologia me trazem muita alegria. Nenhuma criança passará fome, porque enviaremos o pulso da energia da banana através do sistema em todo o planeta. Se nos ameaçarem com vírus, enviaremos o processo do copo 1 para superá-los. Podemos fazer muitas coisas com essa tecnologia, e é graças a todos vocês. Vocês se doaram com seu corpo e alma para nos ajudar a testar, confirmar e entregar a tecnologia nos últimos 2 anos. O engraçado é que vocês pagaram para fazer parte disso. Nenhum dado foi desperdiçado. Cada informação é usada. Agora sabemos como fornecer a vocês a energia de uma banana. Nas sessões de voo, alguns de vocês provaram a banana ou a laranja. Tudo foi registrado. Alguns de vocês perderam seus vícios em diferentes coisas. Alguns de vocês ficaram com a boca cheia d'água. Se houver uma seca, podemos satisfazer a sua sede. Esperamos que várias unidades vão para o Irã e o Oriente Médio, onde há escassez de água. Isso tem implicações enormes. Depende da rapidez com que nossa equipe pode entregar essas antenas e como energizamos isso. Vamos introduzir um processo em que vocês nem precisarão conectar e usar, porque já estará conectado quando vocês o ligarem. Provavelmente adicionaremos isso na próxima geração. Já discutimos isso com nossos fabricantes. Queremos que o sistema seja autossuficiente em energia. Então, quanto mais vocês o usarem, mais energia ele armazenará para funcionar. Ele se tornará independente de energia. Ele se torna um receptor de energia e você está na onda dele. Se você mora no sul do Brasil e há sistemas no Canadá e na Argentina, você está no meio da onda dele. Você receberá a laranja, a banana e tudo o que seu corpo precisar. Mas você não estará ciente disso. No entanto, a energia será entregue. De certa forma, estamos criando um caminho. E da mesma forma que você recebeu 80% da energia do universo, agora você recebe essa energia de nossos sistemas. Se o homem precisar de vitamina C ou de um anti-inflamatório, os campos estarão lá para ele. Não haverá mais medo de como prolongar a vida. Em vez disso, haverá alegria de aproveitar a vida. Isso não é mais uma teoria. A tecnologia está aqui. Estamos orgulhosos de estar fazendo isso. Todos vocês facilitaram que isso acontecesse cada vez que vocês pagaram por uma sessão de voo, unidade de rede de uma nação, ou qualquer coisa que vocês compraram da Fundação Cash. Nós colocamos tudo de volta em pesquisa. Tudo. E não paramos nem podemos parar de fazer isso. Mas como o homem ainda gosta de comer, teremos então que fazer o trabalho agrícola, o trabalho com água para as pessoas beberem, e o trabalho com saúde também, porque as pessoas ainda estão envolvidas com o envelhecimento e o resto disso. Pergunta para o Sr. Cash. Se o amor é uma emoção que manifesta interações muito próximas da alma do homem, então pode ser o denominador comum para o caminho em direção ao Criador, à medida que replicamos a física básica do plasma. Sr. Cash responde. Há um grande ponto de interrogação sobre o que é amor e amar. Há uma diferença entre o que chamamos de amor, vemos como amor, o que é percebido como amor e o que é a energia real do amor. Nós encaixotamos nossas emoções como amor. E então nos relacionamos com essa emoção com uma palavra e o mesmo com o comportamento. Depende de como brincamos com a estrutura disso. Se interpretamos o amor como sendo incondicional e doador, então entendemos mais sobre o processo da criação. No início dos ensinamentos, falamos sobre a emoção do amor que o Criador coloca no plasma do amor, o que cria assim uma onda que levará à criação. Ele a criou a partir da pressão de seu próprio plasma, o que leva à criação dos campos que estão na força de campo do estado da matéria, e isso se torna a criação. O que é criado a partir dessa onda volta para mim como amor. Como foi escrito, Deus disse, eu criei o homem para ter filhos que pudessem me amar. Portanto, até mesmo nosso Criador está faminto por amor e ele o recebe como uma onda pressão, impressão na alma do plasma dele. Ele não disse: eu criei o homem para ter filhos que me alimentassem, porque para ele não existe alimentação física. Portanto, ele está sedento por brincar, para que possa assim receber emoções que são a própria emoção ou a criação de ondas. Isso confirma a manifestação dele. De certa forma, ele confirma a alma de mim. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, que é a alma. Eu crio a alma, essa impressão dessa alma no plasma de mim, e isso leva à criação de uma nova vida em uma dimensão da fisicalidade. Nas próximas semanas, a loja da Fundação Cash fará parte da plataforma Shopify e terá uma nova estrutura. Alguns dos produtos que você está acostumado a ver não serão exibidos mais. Não nos escreva perguntando o que aconteceu com o seu pedido. Os pedidos antigos serão enviados. O novo sistema de computador tornará muito mais fácil fazer pedidos e pagamentos. Você poderá usar cartões de crédito e outros meios de pagamento. Em 2017, o buscador de conhecimento configurou nossos sistemas, mas estragou tudo. Agora vamos consertar isso. Pois terá que voltar e se registrar como um novo cliente, mas seus dados não serão perdidos. E então você poderá encomendar produtos da Fundação Cash através de Shopify. Muitas pessoas estão doando as unidades de Rede Uma Nação, mas devido ao nosso sistema bancário, é melhor você comprá-las e depois escrever que deseja doá-las em vez de enviá-las para você. Isso nos ajudará muito. Você também pode fazer isso com outros produtos da Fundação Cash. Você pode comprar e pagar por eles e depois doá-los para outras pessoas. Ao se inscrever para sessões de voo e ensinamentos especiais, você pode usar este novo sistema. Pergunta para o Sr. Cash. Seria possível criar um aplicativo que transformasse celulares em um ponto da Rede de Uma Nação para acelerar sua disseminação pelo mundo? Sr. Cash responde. Não posso responder isso, mas existe uma estrutura na Rede de Uma Nação para jogar jogos com o aplicativo. Teremos que perguntar à equipe de TI. Pergunta para o Sr. Cash. Na sua opinião, qual é o resultado atual e no futuro próximo para as organizações ocultas que estão trabalhando para restaurar o antigo sistema pré-dilúvio na Terra, enquanto promovem a nova ordem mundial e uma agenda da religião mundial única? Sr. Cash responde. Boa sorte para eles. Você deve entender que 95% das religiões ou crenças do mundo, em essência, remontam a Zoroastro. Com o tempo e através de diferentes interpretações, eles mudaram as coisas para se adequarem ao que cada grupo queria fazer. Isso faz parte do que chamamos de encobrir para que a verdade não seja vista. Um bom exemplo disso são todos os sinais, símbolos, escrituras e tudo que vem do Vaticano. Se você olhar com atenção, você verá que ela ainda que o Vaticano é, na verdade, uma religião pagã. Observe os chapéus, as vestes e tudo que eles usam em seus rituais. Nos tempos antigos, antes das religiões, o homem venerava o fogo e tudo mais. Tudo isso vinha de sua fraqueza, porque ele precisava de algo maior do que ele mesmo para poder acreditar. As pessoas se apegavam ao que pensavam ser crenças superiores. Agora que compreendemos o conhecimento da criação e a tecnologia do plasma, será que precisamos disso? Isso será especialmente verdadeiro se conseguirmos liberar essas unidades Rede de Uma Nação e criar uma dimensão de paz na Terra. Ou será que nos tornaremos inteligentes o suficiente para aceitar a totalidade da ordem e estrutura universal? Será que esses grupos da nova ordem mundial simplesmente desapareceriam porque mudamos a alma do homem? Então, simplesmente, não haveria mais necessidade deles. Aqui o Sr. Cash fala sobre como secas e fomes horrendas foram criadas por certos grupos para criar uma percepção específica sobre a condição mundial. Eles usam a escassez de água para criar guerras e se manter no poder. Hoje, 80% da escassez de água neste planeta é causada pelo uso indevido e abuso dos recursos pelo homem. Se tivéssemos mantido a velha maneira tradicional de gerenciar a água e não permitido o uso extremo da água em certas formas de agricultura, então não teríamos esse problema. Só precisamos controlar o cultivo e a colheita e não haverá escassez. Este planeta é muito rico em água. Este planeta é autossustentável, autopreservador e autoabastecedor de água. Ele tem tudo o que é suficiente para sustentar a vida. A vida que ele sustenta agora não chega a 2% do que ele poderia sustentar. Certos grupos organizam as coisas para administrar mal isso. Existem certas formas de cultivar que criam a chuva necessária. Na África, as mulheres nas aldeias elas têm um conhecimento inato de quais sementes plantar a cada ano. Elas carregam até 40 tipos diferentes de sementes de plantas e sentem quais sementes precisam ser plantadas de acordo com as condições prevalecentes. Elas sabem se será um ano chuvoso, então elas usam uma determinada semente para isso. Existem outros tipos de sementes que não precisam de umidade e criam sua própria umidade. Elas são inteligentes para saber o que é necessário para aquele ambiente. Mas os cientistas ocidentais nunca entenderam essas coisas. Os africanos eles tinham conhecimento para a autopreservação. Hoje, aqueles que estão no poder nos bastidores, eles criam propositalmente escassez de água para poder criar guerra e o resto. A história do homem é uma história de mortes. O homem mata sem motivo ou usa a desculpa da sobrevivência para poder matar. Todos nós morremos, mas veja quantas pessoas foram mortas por ganância, desejo de posse e o resto. A nação que mais matou na história da humanidade é o Reino Unido. Eles mataram 200 milhões de pessoas nos últimos 7 séculos aproximadamente. O Reino Britânico foi o maior assassino deste planeta. Eles mataram 100 milhões somente na Índia durante sua colonização e milhões na África. O segundo país é a França. E quantas pessoas americanas mataram desde a Segunda Guerra Mundial? 70 milhões, segundo foi dito em um workshop anterior. Mas esses números se sobrepõem com os europeus, porque eles trabalham juntos, na verdade. A estimativa total do número de pessoas mortas no último meio século é de mais de 1 bilhão. É claro que há muita coisa escondida do público. Mas pense na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais, que mataram dezenas de milhões. Os britânicos criaram propositalmente secas e fomes para matar pessoas por inanição. Só no Irã, eles mataram de fome 15 milhões de iranianos para assumir o controle do petróleo. Mas não ouvimos falar disso. Quantos Mao Tse Tung matou? Lenin matou cerca de 50 milhões e Stalin também. Tentem investigar por conta própria isso. O homem tem o hábito de matar milhões e através disso ele se sente poderoso. As unidades de uma nação mudarão isso no homem. Então será que precisamos mudar esses grupos na nova ordem mundial? Ou precisamos apenas nos tornar pacíficos? Por favor, nos apoiem com essa unidade de uma nação. Precisamos parar o máximo que pudermos. Quando o sistema rede de uma nação se tornar autossustentável, ninguém poderá interferir ou adulterar o que está previsto para acontecer. Agradecemos a todos vocês que nos apoiaram e continuam nos apoiando. Ainda precisamos distribuir muito mais dessas unidades até o final do próximo ano. Muito obrigado e esperamos nos ver na próxima semana. Fim do índice rápido do Workshop 617.